designer, eu trouxe direto da France. Eu tô na minha vibe, ela não morre. Tô bem seguro, tô no meu mundo. Me viu no baile, ela se amarra na dança. Esse design eu trouxe direto da França. Tô na minha vibe, ela não morre. Tô bem seguro, tô no meu mundo. Me viu no baile, ela se amarra na praça. Me viu no baile, ela se amarra na praça. Me viu no baile, ela se amarra na dança. Me viu no baile, ela se amarra na peça. Me viu no baile, ela se amarra na dança. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo. Eu tô high, ninja samurai. Essa beat quer sentar em mim. Pera, para, baby, não aguento mais. Dropa um pouco desse pills. Joguei dentro, cê não viu. Cê quer fama falando meu nome. Nós te deu metade de todos seus views. Desses caras sempre sou primeiro. Bebo, fumo mesmo, eu que pago tudo. De verdade, só por vaidade. Vou botar nas duas e depois eu sumo. Quando eu atiro, eu assumo. Pega esses caras no pulo. Muito hater pra pouco trabalho. Olha quanto lindo dentro desse estúdio. Essa louca bebe fode mesmo. Eu tô congelado e ela pede neve. Só de raiva vou botar de quatro. Taco de Fidel e sua pussy ferve. Me desculpa, mas cê não tem swag. Cê é branco, branco, cor de neve. Olha, baby, eu devo tá louco. Põe lean e me esquece. Yeah, pouco male, muito lean. Tô com o Fini lá no fim. Chapadinho no camarim, esperando chamar o Igor. Yeah, inimigo finge ser amigo. Faz um tempo que cê dá vacilo. Plug pula na semana toda, porque a tropa toda pega só de quilo. Derek já visto um motoboy. Todas elas nunca tiram o zói. Tira onda com esse playboy. Tô de Mitsubishi, eu sou yellow boy. Você disse, mano, quero bicho. Confundi com lixo, pera, para, né? Tô contando mais um hit vindo. E ela viu meu brilho tudo no paté. Vomitando no beat dos pai. Tô a mais, cê não pega o pai. Ela sabe que o bagulho é vibe. Tô com o placo todo no meu skyline. O Fidel já passou radinho. Cocaine, não codeine. Pouco male, mano, e muito lean. Bowling, bowling. Long dick like a subway. Várias brisas num só sentimento. Tamo passando só fase boa. Mas eu lembro muito de vários momentos. Cena chata, só repeca fona. Sem swag, vivendo de drama. Nós chegamos, botamos estilo. Ficamos mó rico e fomos pra Bahamas. No começo só tinha beat conto. Parço que sobrava era pro calzone. Vários caras que me criticava. Hoje tão fudido, nem lembro do nome. Fiz o grupo e tirei uma foto. Fico foda, mano, mandei logo. Cê zoaba, sua mina gosta. E quando nós passa, você pede foto. Parça, chega até ser engraçado. Vários bosta, vários arrombado. Tão falando sem saber de nada. Só rima cansada, só repê cansado. Aqui eu deixo meu salve, parça, pros cara que tava rimando no quarto. Sem droga, sem codeine. Tim, tim, tô com os meus sócios. Paga espécie, não curte esse tché. Sem chance, mano, sem blé. Nós tá vivendo no modo full. E tudo isso é culpado, Dé. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo. Pouco mole, muito lindo.